Estou pronto para te ouvir, ó Deus. Estamos, pois, aqui para receber, Senhor, do Santo Espírito, Consolador. Pois eu sei que Tu és o único, eterno Criador. Vem tocar em mim, Senhor. Ó Deus, aqui estou, com meu coração aberto receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto pra te ouvir, ó Deus. Ó Deus, a minha alma se alegra, pois sente o toque do Senhor. Vem me renovar, ó Deus. Pois eu sei que Tu és o único, eterno Criador. Vem tocar em mim, Senhor. Ó Deus, aqui estou, com meu coração aberto pra receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto pra te ouvir, ó comigo, Senhor. Estou pronto pra te ouvir, ó Deus. Ó Deus, aqui estou, com meu coração aberto pra receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto pra te ouvir.